Informação incorreta. Podcast. Bem-vindos a este novo podcast que começa com um par de atualizações. A primeira vem da Coreia do Norte. Lembra-se do general Yong Yong-kol, ajusticiado no passado dia 30 de abril com armas antiaéreas por ter adormecido durante uma cerimônia pública? Ora bem, o simpático Yong Yong está bem, está em saúde, apareceu na televisão em várias fotografias. Ora, isso pode significar só duas coisas. Ou as forças antiaéreas da Coreia do Norte não são lá grande coisa, ou a notícia era a enésima atrapalhada dos mídias ocidentais. A segunda atualização vem da Macedónia e, para mim, uma coisa bastante triste. Explico porquê. Lembra-se de que a informação incorreta tinha antecipado a nova revolução colorida neste país, revolução apoiada pela CIA e perpetrada em duas frentes, uma frente exterior com o ataque dos terroristas do Kosovo e uma frente interior com manifestações nas ruas, nas praças, etc. Ora bem, o que se passa é o seguinte. A polícia da Macedônia tem atuado, prendendo o grupo armado que se tinha infiltrado no país e que, pelo visto, estava a preparar vários atentados. No dia 17 de maio, isso é ontem, domingo, era prevista também uma grande manifestação de oposição ao governo, com o Partido Social Democrata que tinha intenção de distribuir 2.000 máscaras para impedir que a polícia identificasse os participantes. Mas nada disso aconteceu. Isso é muito triste e acho constituir uma assinalável falta de respeito para o trabalho não apenas meu, mas de todos os blogueiros no geral. Por isso um apelo aos Estados Unidos e a George Soros. Por favor, tente empenhar-se um pouco mais, não é preciso muito. Lembrem-se dos bons velhos tempos, das revoluções laranja em 2004 na Ucrânia, da revolução cor-de-rosa da Geórgia em 2003, da revolução das tulipas no Quirguistão em 2005, da revolução no mesmo ano no Líbano. Carraio, não é preciso muito, pois não, a gente que trabalha por aqui, ou a revolução é feita bem, ou então é melhor ficar em casa a ver a televisão, tá bom? Agora uma música que quer ser uma homenagem a alguém que desapareceu nos últimos dias, alguém que foi e que continuará a ser um dos pilares na história da música. Falamos naturalmente de B.B. King numa péssima gravação de 1973, acho que se esqueceram de ligar os microfones da voz. Mas é uma gravação que vem em conjunto dois monstros sagrados, B.B. King, obviamente, e Muddy Waters. Esta é Caledonia, gravada ao vivo em 1973, como afirmado, ao Ebbets Field de Denver, no Colorado. B.B. King e Muddy Waters. Esta canção, Caledonia, tem uma particularidade. É um jump blues, escrito em 1945 por Louis Jordan. E no mesmo ano, a revista Billboard, para descrever esta canção, utilizou pela primeira vez na imprensa a expressão rock and roll. E a proposito do rock and roll, vamos falar de algo que não tem rigorosamente nada a ver com isso, ou seja, vamos falar de como o FBI espia os seus concidadãos. Informação incorreta. Keystone XL. O que é isso? Ora bem, o Keystone XL é um gasoduto com 1.900 km de comprimento para transportar betume, que é uma cosa suja, do Canadá até as refinarias do Texas, onde é convertido em petróleo, o ouro negro. O progetto, che quando sarà concluído, se sarà concluído, sarà capace di trasportare até 700.000 barris por dia, tem incontrato una forte opposizione dos ambientalistas. Há poucos meses, no passado dia 24 de fevereiro, eis o veto do simpático presidente Barack Obama e do seu cão português, Bo. No dia 4 de março, o Senado tenta cancelar o veto presidencial, mas na sessão não é encontrada a maioria necessária, portanto o veto ainda permanece ativo. A história do Keystone XL ainda não está acabada, mas isso interessa até um certo ponto. O fato é que Paul Lewis, jornalista do britânico The Guardian, com um artigo da semana passada, denuncia o FBI para espionagem contra cidadãos privados. Segundo Lewis, que apresenta até um documento oficial do FBI, a agência americana controlou e espiou todos os que tinham manifestado pacificamente contra o projeto. E temos que dizer a verdade, não é uma coisa muito simpática, pois não. O FBI quebrou as regras, não pediu autorização aos magistrados para controlar as pessoas. Simplesmente, entre novembro de 2012 e junho de 2014, isso é do ano passado, os federais realizaram pesquisas acerca das vidas dos manifestantes, tiraram fotografias, até infiltraram a gente entre os ativistas. Agora, no mínimo seria lícito esperar uma desmentida, algo do tipo, mas não, foi um erro, não exagerem, foi culpa dos russos, do Putin, ou coisa assim. Mas não, o FBI candidamente afirma que a intenção era aquela de compartilhar as informações com a empresa TransCanada, que é a construtora do Keystone XL. Compartilhar informações que o FBI descreve como pertinentes sobre qualquer ameaça contra a mesma TransCanada. É importante realçar como esta TransCanada seja uma empresa privada, e nem dos Estados Unidos, mas é do Canadá. Essa é gente que trabalha com a Shell, com a Petrol China, com a Petrobras e assim por adiante. Agora, vamos em frente. Por quê? Porque nos memorandos dos federais, as pessoas que protestam são definidas como extremistas ambientais, que não acreditam que os benefícios de novos empregos e preços mais baixos do petróleo sejam questões mais importantes do que poluição, proteção ambiental, saúde e direitos de propriedade. Praticamente, esses ativistas são indivíduos loucos e, eu diria, quase terroristas. Ma non è sufficiente. O FBI diz che, sì, è verdade, ok, inizialmente non esistiam as permissões necessarie, ok, acontece. Ma in seguida, una vez descoberto l'episodio, este foi reportado ao mecanismo de controle interno do mesmo FBI. Pelo que estamos muito mais tranquilos. Eu acho que podemos ficar descansados porque o FBI vai investigar sobre as ilegalidades cometidas pelo mesmo FBI. Esta, meus senhores, é a melhor das garantias possíveis. Agora, ela é Petra, vem da Ucrânia. Esta é a sua V7. На столе их нет лиц. Мы живем, но между двух границ провода в никуда. В голове опять какой-то бред. Во входящих новых писем нет. Напиши, поспеши. Следы на мокром песке и на память фото на столе. Иди, включи монитор и начни в сети наш разговор. Напиши на e-mail пару строчек, напиши не спеша и без точек. Я узнаю всегда твой лифочек, даже в сети. Напиши на e-mail пару строчек, напиши не спеша и без точек. Я узнаю всегда твой лифочек, даже в сети. A propósito de Jamendo, Petra tem o seu disco V7 no Jamendo. Lembram-se do podcast da semana passada? Ora bem, tinha sido transmitida uma canção dos Dr. Zilk, o grupo de Cyber Rock. Ora bem, está agendado um podcast especial, dedicado mesmo ao grupo dos Dr. Zilk. Vamos realizar uma entrevista onde, entre outras coisas, falaremos da recente viagem do Dr. Zilk para o Brasil. Agora, algo novo, chama-se Sujo, as notícias que não pode encontrar em nenhum diário, e ainda bem. A Terra é plana e o outro lado do mundo simplesmente não existe. Estas são as palavras do teólogo muçulmano Ali Anjan Katmar, nome que em português significa Pedro da Silva, um caso de homonimia com Antônio Baratta. O imã, de 64 anos, é famoso pelas suas profundas interpretações das suras do Alcorão e afirma que a realidade deve adaptar-se aos pensamentos religiosos e não o contrário. Na altura em que a notícia foi espalhada, o hemisfério sul deixou oficialmente de existire. Os cidadãos da Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné caíram instantaneamente no vazio cósmico. A situação foi confirmada pelo telescópio espacial Hubble, que viu cangurus e koalas a flutuar no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Os organismos geneticamente modificados são alimentos saudáveis e perfeitamente seguros. Estas são as declarações provenientes do tomate transgênico Tom XAP03M, Tom para os amigos, representante da Monsanto, que realizou uma conferência de imprensa dedicada aos alimentos geneticamente modificados. Não apenas são saudáveis e nutritivos, como também poluem exatamente como qualquer outra comida. Tom, o tomate, previu um futuro em que os alimentos geneticamente modificados, especialmente os tomates, como é óbvio, poderão caminhar lado a lado com os seres humanos. Um mundo melhor, afirmou Tom, que no final da entrevista transformou-se numa berinjela. Para acabar, uma notícia da última hora. A União Europeia aprovou uma nova medida para combater o tráfico de imigrantes clandestinos. Um grupo de especialistas reunido em Bruxelas encontrou uma primeira solução ao problema: afundar a ilha de Lampedusa. Um primeiro projeto analisado previa simplesmente deslocar a ilha de vários quilômetros mais a norte, mas os custos excessivos em tempos de austeridade fizeram optar para a detonação, muito mais barata. A operação, denominada Longe da Vista, Longe do Coração, vai começar assim que for decidido se e para onde transferir os habitantes de Lampedusa. Informação incorreta. Podcast. Termina assim o segundo podcast de Informação Incorreta. Para todos os ouvintes e os leitores do blog, naturalmente, o encontro está marcado para a próxima. Porta-se bem, um abraço, tchau.